Policiais rodoviários federais ficaram surpresos na tarde de ontem quando, no posto de Santa Terezinha de Itaipu, a chefe nacional da instituição compareceu para verificar a apreensão realizada durante uma operação de rotina. A chefe de todos os policiais rodoviários federais do Brasil estava na fronteira acompanhada com uma comitiva para participar de uma reunião de dirigentes que discutem melhorias para a segurança nas rodovias, principalmente nas regiões de fronteira. Nossa equipe conversou com a inspetora. Confira. Bom, o trabalho que a PRF vem fazendo nas regiões de fronteira, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, em Guaíra, é muito importante. Hoje demonstra que a importância dessa região para o país com relação à fiscalização, né? Uma das primeiras apreensões grandes que nós tivemos, se Deus quiser vamos ter ainda ao longo do ano mais apreensões, e é um trabalho importantíssimo para a segurança do nosso país, tendo em vista a repressão das drogas, que é um dos problemas sociais mais graves que nós temos que enfrentar, que toda a segurança pública tem que enfrentar, e que o governo federal tem investido muito na região de fronteira, e isso é o resultado que a PRF já está dando para todo o país. Nós estamos com vários projetos que estarão sendo executados esse ano, além da capacitação cada vez mais com relação aos nossos policiais. Também há investimentos em tecnologia, em sistemas, dentro desse plano nacional voltado para a fronteira. E o ano passado, só para os senhores terem uma ideia, foram 117 toneladas de apreensões de maconha no Brasil todo. E esse ano, com os investimentos que serão feitos, acreditamos que deva aumentar sensivelmente as apreensões, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas em outras regiões do Brasil que, né, nós temos que enfrentar, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, todas as fronteiras que realmente demandam um serviço de fiscalização intensa. Será intensificado o trabalho de inteligência nessa área, principalmente de fronteira? A senhora mencionou aqui, Foz do Iguaçu, a região do Mato Grosso. É sempre preocupante a entrada de armas, drogas e outros tipos de ilícitos fronteiriços. Alguma situação já está sendo estudada para melhorar o combate dessa área? Sim, nós temos o nosso serviço, além do investimento na fiscalização e na tecnologia, também temos um trabalho voltado para essa pesquisa, esse serviço de inteligência que tem que ser feito constantemente, porque existe também toda uma mudança de estratégia, de rota, que os próprios traficantes utilizam e que a PRF e toda a polícia que trabalha com investigação tem que estar sempre trabalhando concomitantemente o serviço de inteligência e o serviço operacional para que a gente possa realmente fazer os nossos planos, o nosso planejamento de operações voltada no serviço de inteligência em conjunto. Ela é a primeira mulher a assumir o comando da Polícia Rodoviária Federal no Brasil e, pelo que pudemos avaliar, tem obtido bons resultados e tem a confiança de todo o efetivo da PRF. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.